Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Internet. Edição para esta quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou convosco agora a partir das 19 horas até às 19h15 com música instrumental. E hoje vamos começar com acordeon, com Mario Bettany e a música A Valsa do Relógio Cuco. É um tema bastante conhecido mundialmente, que nós aqui vamos trazer hoje à nossa antena, ao Nota 7, programa que se dedica à música instrumental e que lhe faz companhia de segunda a sexta entre as 19h e as 19h30, mais coisa menos coisa. Deixo-lhe também a música de Jean-Marc Totti. A música chama-se Amoureux de ma femme. Mais uma composição instrumental aqui para ouvir nesta edição do nosso programa. Eu confesso não conhecer esta música em termos cantados, mas pelo título tenho a impressão que esta música é originalmente cantada. Fica o lançamento da pergunta para quem eventualmente saiba a resposta. Agora ficaremos gratos para quem nos comunique através do nosso e-mail geral.radiointerweb@gmail.com. Vamos à música, começamos com Mario Bettany e o tema A Valsa do Relógio Cuco. We'll be right back. De regresso. De volta ou de regresso, dar de revolta, está bem. De volta a esta edição do nosso Nota 7 com Jean-Marc Tutti, a música que dá pelo nome de Amoureux de ma femme. Mário Bettany traz-nos a valsa do relógio Cuco, ou trouxe-nos neste caso. Mais dois temas, com fechar a edição de hoje deste espaço radiofónico, vamos ficar com um tema em piano, que aliás é muito conhecido, Verão de 42, Summer of 42, aqui trazido pela Baidu Orchestra, né? E também música de Francis Goya e Daniel Luca, música chama-se Memory, e é originalmente cantada pela norte-americana Barbra Streisand. É com estes dois temas que fechamos as portas de mais uma edição do nosso Nota 7. Amanhã eu, Carlos Bonaparte, estou com vocês de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida, a Embrapa apresenta mais uma edição de Prosa Rural. Até amanhã.